proceder. Eu vou segurar o meu B.O., meter a bronca. Ao meu estilo, cara, essa é minha responsa. Mostrar qual é que é do esquema nesse inferno. Cave sua cova, se quiser eu fico esperto. Siga a regra 1, você viu tudo e não viu nada. Siga a regra 2, mantenha a boca bem fechada. Ou se seja surdo, essa é a terceira regra. Quebre uma das 3 e dê adeus porque já era. Se desacreditar é um abraço pra você. Vai pagar a brecha se dever no proceder. Se torna embaçado o seu rolê na madrugada. Trombou com um inimigo, é sem perdão, é só rajada. Numa viela escura, paranoia de esquina. O tombo não tem hora, vem a noite, vem de dia. Eu não passo um pano pra esse tipo de ideia, mas ligo o movimento lá do leste sem comédia. Davi é meu nome, papuçado de assistir. Sempre a mesma fita, toda hora o mesmo fim. Essa é a lei, se não constar seu proceder. Um minuto de silêncio, segue em frente só porque mano contra mano, é isso mesmo que a lei quer. Mete a vontade, siga em frente se quiser. Vá de encontro a ela, esteja nela pra valer. Entre para o jogo pra fuder e se fuder. Faça a sua parte, já que esse é seu papel. Curta esta vidinha antes de ir pro beleléu. Prove do veneno e sirva o mesmo ao seu irmão. Um brinde ao inimigo e a nossa destruição. Diz que um 9-0 e encomende um funeral. Muito ao e fazer o que lamento foi fatal. Pensava ser um tipo Bruce Willis, duro de matar. Esqueceu de olhar pra trás, andou sozinho, deu azar. Muita droga, muita arma, muita diversão. Sempre assim, e aí, sempre assim, tudo em vão. Vacilão, levanta desse chão que eu quero ver. Seu ganha-pão agora é de modelo pro LP. Pode crer, malandro, que é malandro, tá numa legal. Sem auê, na moral, proceder. Se liga no seu proceder. Se liga no seu proceder. Se liga no seu proceder. Cê é mó vacilão, certo? Cê só dá mancada, certo? Se liga no seu proceder. Os malucos vão cobrar de você, só se pare, certo? Proceder. Se liga no seu proceder. Se liga no seu proceder. Treta pura treta, então segura se puder. Vai fazer seu nome, mas vai ver qual é que é. Vai ficar pequeno pra você quando o bicho pegar. Onde vai pedir seguro e como vai ficar? Paranoia te levou pro saco um caso sério. Não é novidade, vejo muitos nesse inferno. Dívidas e dívidas, a fama foi fatal. Pilantra sem vergonha, um patife sem moral. Quis deixar rolar, pensou que dava pra você. Foda-se o que digo e que se foda o proceder. Uma PT na cinta, três carreiras pra cheirar. Apetite pra sentar, o dedo febre pra matar. Não ligou pra nada, não pra nada, não ligou. Sentiu seu próprio fim aí, nem se importou. Lamentável, mano, menos um eu vou contar. 2 de novembro, mais um ano pra lembrar. Você deu a maior, levou foi a pior. Não cumpriu com seu papel. Foi pro céu, foi pro céu, foi pro céu. Procedental, procedental, procedental, procedental, procedental, procedental. Apelidado, codinome Preto Bomba. Entrei na pule da bandite pra rima. Metendo verso aqui, verso ali, verso lá. Mandando ideia e som na ideia pra doido pirar. Apresentando o verdadeiro proceder. Rap nacional, original 4P. Sou LL lá do leste independente. Rimo na moral pra fuder novamente. Na trilha do terror, naquele esquema independente. Levada invocada, explodindo a sua mente. Nosso produto no consumo pra ficar legal. Vou no refrão do Tim Maia racional. O bom malandro não se julga o criminal. Não ganha vida de embalo com pose de mal. É respeitado na sua área ou em qualquer local. E segue devagar e sempre, sempre na moral. Possui estilo e ele é próprio, muito original. Se for no rap, ele mostra quem é no vocal. Se for na rua, ele prova o seu ideal. Fazendo a paz prevalecer, lutando contra o mal. Não é nenhum caô, caô tremendo paga pau. Os mano lá da oeste, o que eu desejo ver? Paz entre os manos, só proceder. Todo mundo lá na sul tem que entender.